será informado no Israel quando o pronto está autorizado, vendo o momento. Torre Salvador, bom dia, tá? 3601, solicito autorização para Congonhas, 360, informação é bom. É 3601. Depois de Congonhas autorizar a linha 360, vem alto retorno. Pistão 1-0, após decolagem em primeira curva direita, saída São 1 no trânsito São Mótima. Tração 5503, controle 1208. 3601, está autorizado o Congonhas 360, vem alto retorno de voo, decolagem 10, primeira curva direita, salvo 1 no trânsito São Mótima. 5503, eu transpondo, o controle 1208, está na posição 07, chamar para o posto. Contagiou com o resto de trânsito. Faltam 7 aguardes, 3601. Mata. 1-1-1-1-1-1, paro o táxi, 7-6 a bordo, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, são 3601-37 da Gol, cruzando o pátio, a retaguarda, estão logo livre, autorizado a acionar, chama o táxi. Bom, 3601, ciente após a função de aeronave da Gorra, essa manhã, são autorizando a reposição na taxa. Direto Lembra, obrigado. avaliação. Quebec, bom dia, dois chegar. Bom dia, nós estamos tendo um ligeiro de motores em marcha lenta por 5 minutos. Combate 3, que já é acordo com a Inferno. Sim, a gente vai reportar até a minha família, ok, Quebec. Gente, precisamos. Estamos sempre registrando a frequência 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 8. Gente, está 3, 0, obrigado, bom dia. Antena 1, 2, 5, 2, 1, 1, antena 1, 2, 3, 1, 8. Tentar novamente. Aí, mano, antena 1, 2, 3, 1, 8. Quebec, informando da Ligeira de Motores 43, bom dia. Ciente, bom dia. Saudamos, bom dia, Chinéia 6075, informação Foxtrot, autorização Congonhas. Da Vianca, guarde cópias, vai preparação, voo no Lei da Morte, vai. Andou, é Lei da Morte. É, apenas a saída são, vou. Serra Alfa, nós vamos visitar São Luno. São Luno, Lei da Morte, vai. Obrigado. Vamos ter que acionar na posição, o Sinair 6075. Suficiente, já fez o treinamento. Obrigado. do Mi Uno, pushback, acionamento, posição 4. Desculpa, não é Mi Uno, por exemplo, Shintag. Chama. Posição meia dúzia, solicita acionamento na posição de um dos motores, posterior com o feedback. Gente, já autorizado o segundo acionamento, vai reportar o pronto pushback na 062. Ok, então vai reportar pronto para o feedback 607. 6075, batida um dos motores normal, solicita pushback. Gente do pushback, depois de todos os dois. Aí passará. Para o táxi 1961 da Gol, eu sou com o POV de 86, 4 horas, Campinas. Utilizado táxi à direita, Índia, no ponto de espera, chame novamente, ajuste o 907. Ajustado no 07, vai chamar o 67. Mano 961, utilizado linha de colapso, 0050 graus, 059. Na linha de cola, no cara, com 961. O gol 229 para pushback, é pelo menos? Continuou lá, o 1229? Perfeitamente, ó, 229. O 1229, utilizou a live de término de push para táxi, vai aguardar 100 minutos. Ok, até depois. Salvador Zona meia dúzia, chame o controle de Salvador 120-8. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Romeo. Direita São José 1, letra Mótima 5530, o controle opera no 208. Para o táxi, Chané 607. Estamos com 117 a bordo, 430, alterna o galeão. Seja autorizado, táxi, seria Platform 1, Índia, quando se espera chegar novamente, ajuste no 07, Chané 705. Platform 1, Índia, ponto de espera, vai informar o senhor novamente, obrigado, 607.